Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. Hoje temos connosco um dos homens que tem estado nos bastidores da edição de 2011 da Expo H, a segunda feira regional da Oliveira do Hospital, que está a decorrer no Parque do Mandanelho até ao próximo domingo. Uma vez mais, Francisco Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde à Rádio Boa Nova, também a todos os ouvintes. E obrigada pela sua presença aqui, nestes dias que têm sido particularmente atarefados para si. A Expo H arrancou sábado passado com um espetáculo do cantor Emanuel, que encheu a casa. Encheu também as medidas da organização? Sim, claro. Antes de mais nada, gostava de dizer que, de facto, têm sido dias atarefados, mas são dias que, de facto, dão gozo. Quando se corre por gosto, não há de facto, nenhuma falta de entusiasmo, ou seja, o entusiasmo vem por si mesmo quando nós vemos que as coisas estão a acontecer e estão a acontecer de acordo com aquilo que nós tínhamos planeado, e isso é muito bom para nós e, portanto, é verdadeiramente isso que está a acontecer. Relativamente à primeira noite, cumpriu exatamente os objetivos que nós pretendíamos, que era termos uma primeira noite com muito movimento, com muita animação, com muito entusiasmo por parte das pessoas, e isso de facto aconteceu. Tivemos uma casa cheia, particularmente cheia, de facto, foi uma noite maravilhosa, não fora um bocadinho de frio que se sentiu, e tinha sido uma noite excelente. E, portanto, estamos muito satisfeitos com isso. A organização fala em 6 mil bilhetes vendidos só no sábado. Estavam preparados exatamente para este número? Estávamos preparados. Ou foi um bocadinho acima daquilo que eram as expectativas? Estávamos preparados para um pouco menos. Felizmente, tivemos que recorrer a bilhetes suplementares que nós temos exatamente já preparados para esta eventualidade. Portanto, tínhamos preparado 5 mil bilhetes e, felizmente, tivemos que recorrer aos chamados bilhetes neutros que nós temos em excesso para situações desta natureza. E foi exatamente isso que aconteceu e, portanto, atingimos perto de 6 mil bilhetes. Uhum. Como é que têm sido, entretanto, estas últimas duas noites? Têm também correspondido àquilo que eram as expectativas ou, por exemplo, o espetáculo de domingo ficou um pouco aquém daquilo que esperavam? Diria o seguinte, relativamente a segunda e hoje terça-feira, são de facto os dias que a organização prepara para proporcionar visita à feira àquelas pessoas que infelizmente não conseguem, apesar do preço dos bilhetes, que é bastante acessível na minha opinião, na nossa opinião, para aquelas pessoas que mesmo assim não conseguem suportar esse custo. E portanto, segunda e terça-feira permite que as pessoas com mais dificuldade possam ir à feira, visitar os stands, visitar a feira, ter também algum momento de animação, porque nesses dias, apesar de não haver bilhetes pagos, há também animação no parque. Nos dois palcos que estão ativos no parque, portanto, como sabemos, existe o palco principal para a verdadeira animação que está programada para a feira, e existe um palco secundário junto à zona de Tasquinhas, que permite também fazer a animação na hora em que as Tasquinhas estão a funcionar em pleno. E também nestes dois dias existe realmente essa animação, quer num palco, quer no outro. Relativamente ao espetáculo de domingo, com entradas pagas, nós já sabemos que os domingos são, por natureza, dias mais fracos em termos de acessibilidade do público, porque há muita gente que está a trabalhar e, portanto, coíbe-se um bocado de ir à feira ao domingo, porque outro dia é dia de trabalho e, portanto, nós sabemos que são sempre dias mais fracos. Apesar de tudo, o frio condicionou muito a presença de público e daí nós termos ficado um pouco abaixo daquilo que seriam as nossas expectativas e, de facto, temos que atribuir essa situação, esse resultado de adesão do público também um pouco ao frio. Às condições climatéricas que também não têm sido favoráveis. À expectativa de poder chover. Felizmente não choveu, mas de facto esteve uma noite um bocadinho desagradável e isso condicionou um pouco. Uhum. Mas de resto, apesar de tudo, nós no final estamos crentes que vamos atingir, em termos de cómputo geral, na compensação entre as várias noites, vamos atingir os nossos objetivos também na parte da animação cultural. Uhum. Objetivos que foram estabelecidos nos 30 mil visitantes, nas 30 mil visitas. Acha que esse é um número razoável? Acho perfeitamente razoável e acho até possível de ultrapassar. De facto, nós, tendo em conta que os 30 mil envolvem não apenas os números relativos a bilhetes vendidos, mas também os números relativos a presenças de pessoas, quer nos dois dias em que as entradas são gratuitas, quer na própria presença de expositores, porque de facto estão pessoas dentro do parque que não são pessoas com bilhetes pagos e, portanto, estamos em querer que o número dos 30 mil visitantes é perfeitamente possível de atingir e até de ultrapassar. Portanto, uhum, estamos convencidos disso. Uhum. Uma das novidades deste ano em termos de arrumação do espaço tem a ver precisamente com aquilo que disse há pouco, com a criação de um segundo palco na zona de restauração e também a ampliação dessa zona, sentiram necessidade de fazer essa remodelação? Sentimos necessidade de fazer vários, eu chamar-lhe upgrades relativamente àquilo que foi a edição 2010. E logo a seguir ao fim da edição 2010, portanto, fizemos um pouco o balanço, quer o nosso próprio balanço, quer a recolha do feedback que fomos tendo por parte dos expositores que estiveram presentes no ano passado. E, de facto, uma das reivindicações que foi feita foi criar melhores condições na área das tasquinhas. Portanto, foi exatamente esse trabalho que fizemos. Isso obrigou a rearrumar um pouco a distribuição do espaço e dos expositores ao longo de toda a feira. Se bem se lembra, no ano passado, numa das zonas junto às tasquinhas, existia uma componente da feira à qual a organização dá uma grande importância, que é a Expo Social. Este ano resolvemos arrumar a Expo Social também de uma forma com boa acessibilidade e com boa visibilidade para o público, porque sequer, quer não, hoje as nossas IPSS e instituições que têm valências na área do apoio à criança, do apoio à juventude, no apoio aos idosos, no apoio aos deficientes, representam também, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social e comunitário, um papel muito importante no funcionamento da nossa sociedade e no nosso desenvolvimento. E, portanto, entendemos que a feira deve dar esse espaço com grande visibilidade e com grande qualidade a esse grupo de expositores. E, portanto, encontramos um sítio apropriado para a Expo Social, fora do, portanto, longe do local, ou num local diferente daquele que tinha sido ocupado ano passado, e isso permitiu-nos libertar espaço que hoje está destinado exatamente às tasquinhas. As tasquinhas, do ponto de vista de funcionamento, tinham ano passado as condições necessárias para funcionar. Aliás, posso dizer que os stands que são montados para as tasquinhas obedecem a todas as regras do ponto de vista higiênico, aquilo que a ASAI exige para que uma tasquinha neste tipo de evento funcione. Portanto, esses equipamentos existem dentro das tasquinhas, mas faltava uma coisa fundamental, que era a resposta à procura por parte do público. E, portanto, o espaço destinado à esplanada, à colocação de mesas, etc., era um pouco exíguo. E, portanto, o que fizemos este ano foi multiplicar o espaço por 2, qualquer coisa, ou seja, temos mais do que o dobro de área destinada nada a tasquinhas, e acrescentámos precisamente esse acrescento de qualidade e de animação, que foi o segundo palco colocado nessa zona, que permite a todas as pessoas que estão a usufruir de uma refeição poderem também ter alguma animação na hora do funcionamento em grande das tasquinhas. O Francisco Rodrigues, é sabido, foi também no passado uma das pessoas que esteve ligado, intimamente ligado à organização da extinta Ficacol. Não querendo sempre estar a fazer a comparação com essa feira, o que é que, na sua opinião, mudou essencialmente com a revitalização deste certame e com o surgir da Expo H? Sendo certo que o modelo acaba por ser um pouco parecido, o que é que essencialmente mudou? Há coisas que são diferentes, porque a natureza do espaço hoje é diferente do que era quando se organizava a Expo H. Estamos a falar do mesmo no contexto do mesmo espaço físico, que é o Parque do Mandanelho. Agora, o Parque de Mandanelho, há 12 anos atrás, não tinha as condições que tem hoje o Parque de Mandanelho depois da requalificação que foi feita. Portanto, foi feito um investimento muito grande por parte da Câmara Municipal em 2001 para a requalificação desse parque. Foram criadas condições que inicialmente foram pensadas também para, no fundo, acomodar a organização na altura da Expo H no novo espaço do Parque de Mandanelho requalificado. A verdade é que depois houve uma opção de manter o parque apenas como um parque verde, parque de lazer, circuito de manutenção, etc., e sala de espetáculos, e, portanto, não foi feita uma aposta para também acomodar uma feira de exposições dentro do mesmo espaço. Talvez por isso hoje o parque até nem tenha as condições que originalmente devia ter tido exatamente para a organização desse certame. Há zonas onde não temos abastecimento de água, há zonas onde não temos saneamento, e, portanto, está a ser feito um esforço maior do que aquele que seria esperado para conseguir acomodar um certame desta natureza num espaço que não estava preparado em termos de infraestruturas. Agora, esse investimento está a ser feito, esse trabalho está a ser feito. Posso dizer que, da parte da Câmara Municipal, houve realmente essa intenção de criar essas condições, ou seja, nós queremos que os expositores estejam na feira e que se sintam que lhes foram proporcionadas todas as condições, seja o que for, aquilo que eles exigirem que seja razoável de responder, de aceitar, nós estamos a fazer esse esforço e da parte da Câmara Municipal e sobretudo dos funcionários da Câmara Municipal, queria deixar aqui uma palavra de muito reconhecimento, de muito apreço, pelo esforço e pela dedicação que a maior parte dos funcionários da Câmara Municipal que estiveram afetos à organização e à montagem da feira, fizeram horas e horas, noites, etc., para que tudo isto chegasse ao dia 16 e estivesse em perfeitas condições de funcionar e estava, e portanto isto deixou-nos muito, muito satisfeitos. E quantas pessoas é que estão envolvidas nisto? Posso-lhe dizer que entre pessoal de montagem e pessoal de que depois fica durante o próprio funcionamento da feira em termos de vigilantes, temos cerca de 40 pessoas. Mais depois todo o conjunto de pessoas que estão, no fundo, a assegurar o funcionamento e a recepção no stand da Câmara, no stand da ADI, e temos também um espaço que de algum modo também foi incumbido à Câmara Municipal de assegurar o seu funcionamento, que é o stand da Loja das Aldeias de Xisto, uma vez que neste momento nós, estando integrados na rede das Aldeias de Xisto através da aldeia das 10, também quisemos marcar presença com essa nossa integração da rede das aldeias de xisto, com um stand onde estamos a mostrar, de facto, os produtos que existem na rede das aldeias de xisto, os produtos específicos da Aldeia das 10. Aliás, como sabes, estamos a fazer a requalificação do centro histórico da Aldeia das 10 através, precisamente, de um financiamento assegurado por via da nossa integração da rede das aldeias de xisto e, portanto, a de xistura é também uma presença também que a Câmara está a assegurar. E, portanto, há um conjunto de pessoas envolvidas nessa área da recepção e do funcionamento dos stands, que vão para além destas cerca de 40 pessoas que eu lhe referi. Portanto, estaríamos a falar no total de cerca de 50, 55 pessoas. Uhum. Portanto, que é, de facto, um esforço grande que a Câmara faz. Uhum. Apesar desse esforço todo, dessa ginástica toda para encaixar os expositores neste espaço, na sua opinião, o Parque do Mandanelho continua a ser o palco natural desta feira ou acha que o ideal seria, no futuro, encontrar-se outro espaço? Para já, o que eu entendo é que, de facto, não há outro sítio, nem em Oliveira do Hospital, nem na nossa periferia, nos concelhos periféricos, não há um outro espaço que eu conheça que reúna tão boas condições quantas as que o Parque Mandanelho oferece para a feira, atendendo à dimensão que ela tem. Ela ainda tem, apesar de tudo, alguma expectativa de crescimento, ou seja, é possível, no contexto do Parque do Mandanelho, continuar a garantir o funcionamento da Expo H nas suas duas vertentes, e estamos a falar da vertente cultural, para a qual o Parque do Mandanelho tem as melhores condições que eu conheço. É difícil encontrar um espaço cuja arrumação, cujo é um anfiteatro. Exatamente, cujo funcionamento em forma de anfiteatro permita tão boas condições para a distribuição do público, com condições acústicas, um palco com excelentes condições. Todos os grupos que vêm atuar ao nosso palco dizem claramente, isto é um palco como deve ser. Posso dizer que o Emanuel, no dia que veio, que esteve em Oliveira do Hospital, a convite da Câmara para a cerimónia da apresentação da feira, fez uma pequena visita ao parque antes da própria cerimónia e ele ficou encantado com as condições daquele palco. Diz, isto de facto é aquilo que nós gostaríamos de encontrar em qualquer espetáculo onde nós vamos participar. E, portanto, esse é um investimento que a Câmara fez. Esse foi o investimento que a Câmara fez, cerca de, que eu me lembro, 1 milhão de euros na altura, mas de facto é bom quando nós vemos que esse investimento está feito, pois que as pessoas reconhecem que foi um bom investimento. Talvez tenha havido ali alguns pormenores na altura da concessão do próprio revestimento lateral do palco, que era feito em madeira, contraplacado marítimo, que depois teve que ser substituída porque não aguentava os picos climatéricos que nós temos, muito inverno, muito frio no inverno e muito calor no verão, e portanto aquela madeira, apesar de ser resistente a esses picos térmicos, a verdade é que aqui não resistiu e teve que ser encontrada uma alternativa que implicou novos custos, etc. Mas, seja como for, um investimento que está feito valeu a pena e eu fico muito satisfeito porque as pessoas realmente mostram uma grande satisfação por atuarem naquele ponto. Embora do ponto de vista empresarial haja ramos do tecido industrial que ainda fica um pouco de fora por falta de condições ou de condições que ainda não foram criadas. Voltando um pouco àquela sua pergunta que de algum modo pedia que fizéssemos uma comparação entre a FICACOL e a Expo H, nós hoje temos um Parque do Mandanelho com outras condições, requalificado, preparado sobretudo para a área dos espetáculos, mas apesar de tudo foram sendo criadas pequenas evoluções que permitem que hoje tenhamos tasquinhas na feira, que antigamente não era possível ter em boas condições, que hoje tenhamos outro tipo de expositores. Agora nós sabemos que há áreas do nosso setor empresarial que, por mais condições que nós queiramos ter, não é fácil encontrar uma forma de acomodar. Estou a falar, por exemplo, da indústria de confecções, que precisa de uma área portanto, uma área bastante grande, com grande dimensão, e precisa sobretudo de condições físicas que permitam expor vestuário, expor moda. A moda hoje é um negócio que exige uma grande visibilidade, uma grande capacidade de marketing. Portanto, os nossos empresários na área da confecção expõem nos mercados internacionais constantes de altíssima qualidade que não são possíveis de replicar nas atuais condições da Expo H. Ou seja, seria possível eventualmente montar uma grande tenda para nós reunirmos dentro dessa grande tenda toda a área da confecção de Oliveira Hospital. No fundo, criámos uma espécie de uma marca da confecção de Oliveira Hospital. Uhum. Oliveira Hospital é, de facto, uma marca de referência na confecção. Mas acha que é importante que esse setor esteja representado? É importante, mas isso implica as tais condições físicas que vão ter que ser muito bem planeadas, porque colocar uma grande tenda dentro da Expo H implica prescindir de 12, 15, 20 stands normais e, portanto, é uma aposta que tem que ser feita, provavelmente, e depois também estamos a falar de outra coisa. É uma opção que vai ter que ser feita. E depois estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de um parque que durante o ano é um parque verde, é um parque de lazer. Portanto, nós não podemos deitar árvores abaixo para montar uma tenda. Portanto, seria um desperdício, seria errado, na minha opinião, portanto, fazer essa opção. Portanto, vai ter que ser feito esse planeamento. Aí depois temos outra coisa, que é a própria orografia do parque. Portanto, não estamos a falar de um espaço plano ou ligeiramente plano, ou como é, por exemplo, a Nova Feira Mensal. A Nova Feira Mensal tem condições para montar uma feira de exposições. Agora, não tem condições, não tem árvores, não tem sombras, não tem uma série de outras coisas. E, portanto, a feira organizada na Feira Mensal seria completamente diferente. Não sei se para melhor, provavelmente para pior, seria completamente diferente da feira que se organiza no Parque de Mandarim. Sobretudo por causa da questão dos espetáculos. Ou seja, um espetáculo no Parque da Feira Mensal não tem a mesma qualidade, não tem a mesma receptividade, a mesma emotividade transmitida ao público como tem aliás, pode-se ver para aquilo que aconteceu no sábado com o espetáculo do Emanuel, é que se viu que as pessoas estavam, de facto, envolvidas no espetáculo, estavam a receber a emoção que era transmitida, e isso deixou-me muito satisfeito. Aliás, eu vi que, de facto, foi um espetáculo dos melhores que eu vi no Parque do Mandaneiro, exatamente pela resposta, pela interatividade que houve entre o artista e o público, público, nomeadamente até com a questão dos meninos de arte social que estiveram presentes, que também deram ali um momento, uma carga emocional bastante forte e que foi muito engraçado. Uhum. Acho que foi um momento marcante da nossa Expo H. De qualquer forma, é da opinião que há setores do tecido empresarial local que deviam estar representados nesta Expo H, ou não? Se eu gostava, não é só se me perguntasse se eu gostava de os lá ter, obviamente eu posso dizer que no início da preparação da Expo H 2010 foi feito esse contacto com as empresas de confecções, e portanto as empresas de confecções até mostraram alguma receptividade para poderem estar em conjunto num espaço único destinado a toda a confecção. Agora, a verdade é que depois de muito bem pensado quais seriam as condições necessárias para que essa instalação se concretizasse, não encontramos uma forma dentro do contexto do parque que permitisse responder a essa disponibilidade por parte dos empresários, porque não é possível nós pormos modas, pormos vestuário dentro de um stand de 9 metros quadrados ou 18 metros quadrados, onde as pessoas passam a pé. Há zonas onde, inclusivamente, as zonas de circulação do público são em terra batida e, portanto, levanta-se algum pó e, portanto, de repente as pessoas tinham o vestuário com pó, com etc. Portanto, não acho que as condições atuais sejam propícias a que essa instalação se faça. Mas acha que é possível ou desejável evoluir para isso? É desejável. Fazer agora, esse upgrade que falta não fazer. Não lhe garanto é que seja possível no curto espaço. Ou seja, vamos ter que fazer um estudo muito bem feito ao nível do espaço físico, no sentido de encontrar uma área que permita, e uma área com grande visibilidade e com grande apresentação, com grande exposição para os circuitos de circulação. A ideia destas feiras é ser um ponto de contacto. Exatamente. E um ponto de criar também novas oportunidades exatamente, de negócio é exatamente para as nessa medida, exatamente com esse intuito que a Câmara Paulo aliás, a entendeu que é voltar disso, a organizar. É disso, um exemplo, sim. Há N empresas que estão lá representadas e que foram criadas ao longo destes anos, que foram criadas as condições, e daí ter hoje a projeção que tem em termos regionais e até nacionais. Já. Claro, é evidente. Portanto, a intenção da Câmara Municipal é, de facto, aproveitar este espaço, portanto, no fundo, colocar esta oportunidade ao serviço do nosso tecido empresarial e do nosso tecido social. Portanto, esta é uma oportunidade que o nosso tecido empresarial tem para, se quiser, se entender que é útil, poder colocar-se à frente do público. E para isso garantimos que há público. Portanto, organizar uma feira de exposições sem espetáculos era não organizar nada. Portanto, era uma perda de tempo. Organizar espetáculos sem expositores é um desperdício. Ou seja, organizamos um espetáculo, no fundo fornecemos, proporcionamos emoção e entretenimento entretenimento às pessoas, mas depois não tiramos mais nenhum partido desse investimento, a não ser isso mesmo, a não ser o entretenimento e a emoção das pessoas. Portanto, se nós pudermos juntar no Parque do Mandanelho, ou num qualquer espaço onde se organize um certame desta natureza, animação cultural, e ao mesmo tempo aproveitarmos a vinda das pessoas cativadas pela animação cultural, para depois lhes proporcionar oportunidade de verem o que é que há de bom no nosso tecido empresarial, nas várias áreas de negócio, na indústria, no comércio, nos serviços. Essa seria a tal simbiose perfeita que o Francisco Rodrigues. Exatamente, exatamente. Essa é a simbiose. Essa é a simbiose. Era a simbiose perfeita. Que nós queremos, portanto, essa é a verdadeira nossa ambição para a Expo H. É querermos que área cultural e área expositiva se combinem, se juntem, se encaixem de uma forma perfeita, para que uma e outra não vivam sem, portanto, para que uma não consiga viver sem a outra. E, portanto, essa é a forma que nós entendemos que deve ser mantida e explorada cada vez mais na Expo H. Acha que foi negativo para o Conselho a FICACOL ter sido interrompida, ter terminado? Eu não sou propriamente pessoa de fazer muitas críticas. Já tive no desempenho de um cargo em que podia fazê-las e devia fazê-las. Hoje acho que não devo fazer, acho que é uma opção respeitável. Portanto, cada pessoa com responsabilidades políticas, com responsabilidades de gestão, certamente toma as opções em função daquilo que acha que é o melhor para o Conselho. E, portanto, certamente terá sido isso que motivou as pessoas que tomaram essa decisão, na altura, de não fazer a organização da FICACOL. E, no fundo, se nós pensarmos um pouco, às vezes até parece que percebemos. Ou seja, depois de terminado o investimento que foi feito naquele Parque do Mandanelho, que estava de facto tão bonito, estava de facto com tão boas condições, que as pessoas achavam que colocar o Parque do Mandanelho ao serviço da organização da Expo H era correr elevados riscos de que algumas daquelas coisas pudessem ficar estragadas, que aqueles pimenteiros de iluminação pudessem cair, pudessem ser vandalizados, etc. A verdade é que nós, inclusive este ano, fizemos uma experiência com a cedência do Parque do Mandanelho para a organização da Semana Académica, relativamente à qual muita gente tinha enormes receios, enormes temores de que pudesse haver destruição, que pudesse haver vandalismo. A verdade é que, embora, obviamente, com algum trabalho nosso de pedagogia junto dos responsáveis da organização da Semana Académica, a verdade é que conseguimos montar a Semana Académica dentro do Parque Mandanelho e chegámos ao fim e ficámos muito satisfeitos porque não houve destruição de uma única coisa. Portanto, ficou tudo impecável. Eles organizaram-se, divertiram-se, fizeram a festa. Nós dividimos, portanto, o espaço destinado à organização da Semana Académica de uma forma que permitiu que houvesse invasão de outras áreas de maior risco com equipamentos instalados, etc. E a verdade é que ficámos satisfeitos. Valeu a pena correr esse risco, fazer essa aposta, porque a própria organização da Semana Académica também ganhou com isso. Se o Parque do Mandanelho sofreu aquela intervenção toda e aquele investimento todo, era para ser uma sala de visitas privilegiada da cidade. Todo o investimento que se faz tem que ter retorno, tem que ser rentabilizado. O retorno nem sempre se mede em euros, às vezes mede-se em satisfação, mede-se em alegria, mede-se em áreas de descanso e de lazer para as pessoas que aproveitam os espaços que a Câmara põe à sua disposição. Portanto, agora, tem que haver uma rentabilização, tem que haver um retorno de todo o investimento que se faz. E, verdadeiramente, aquele Parque de Mandanelho teve o retorno de nós termos, de facto, um parque com alguma qualidade em Oliveira do Hospital, que tinha, de facto, muita qualidade. Agora, podia-se ter tirado mais partido daquela área e isso, pronto, foi uma opção que foi feita e eu não a condeno, mas, de facto, eu teria tomado outra posição relativamente a essa situação, claramente. Uhum. Claramente. E hoje esse certame teria outra projeção, teríamos, no fundo, fidelizado as pessoas de uma forma diferente. Nós estamos no início da Expo H, fizemos a edição 2010, correu muito bem, o balanço feito genericamente não só por nós, como por todas as pessoas com quem nós tivemos a oportunidade de contactar, o balanço foi muito bom, trabalhámos muito. Começar da estaca zero. Claro, evidente. Trabalhámos muito para a edição deste ano, no sentido de preparar também uma edição 2011 com muita qualidade e com muita capacidade de atrair público, com muita capacidade de proporcionar aos expositores as condições necessárias para que eles saiam no final da feira também satisfeitos. Agora, temos um problema que é este, é que estamos a começar do zero, estamos no fundo a começar do ponto de início relativamente à captação das pessoas, à fixação de hábitos das pessoas. Hábito, nós temos pessoas o hábito do Oliveira do Hospital e das nossas redondezas que estão em Lisboa, têm negócio em Lisboa, têm trabalho em Lisboa, no Porto, no estrangeiro, etc. Os próprios imigrantes. E, portanto, é bom que as pessoas comecem a organizar os seus períodos de férias também em função da ExpoH. E, portanto, nós, é um trabalho que está a ser iniciado. Se não tivesse sido interrompido, hoje as condições eram completamente diferentes. Mas achamos que daqui por 2, 3 anos, a ExpoH será ainda melhor, exatamente porque esse trabalho está a ser feito agora. Vai ser, aos poucos, colocada na agenda de todos os oliveirenses que estão cá e aqueles que estão fora. Sentem que esta feira, de algum modo, foi recuperada a pedido do próprio, da própria população, que havia sede deste tipo de feira no concelho? Eu normalmente não funciono muito em função dessa realidade, digamos. Ou seja, há de facto muitas pessoas que reclamavam a recuperação, reclamavam a recuperação da feira, falavam a ficar cole, etc. Mas também havia muitas pessoas que eram a favor da ideia de que aquele parque era mal empregado, aquele parque era um risco grande organizar a feira naquele espaço. E, portanto, nós nessa medida, eu penso por mim próprio, quando me é pedido que transmita a minha opinião, eu faço exatamente de acordo com aquilo que são as minhas convicções e com aquilo que é o meu sentimento, a minha apreciação pessoal relativamente às coisas. Eu sempre entendi que, apesar do risco, porque o há, é evidente que o há, apesar do risco, vale a pena pôr o Parque de Mandanelha ao serviço da ExpoH. Independentemente das pessoas, umas dizerem que querem muito, outras dizerem que não querem nada, acho que a minha inclinação vai para que a ExpoH deve existir, mesmo existindo o risco de que alguma distribuição de alguma peça, de algum candeeiro, de algum banco, possa acontecer. Porque, de facto, o custo que implica para a Câmara repor esse equipamento que possa ser estragado é muito menor do que o benefício que nós tiramos por organizar a feira. Acho que a feira é boa demais para o concelho, é boa demais para o desenvolvimento do concelho, para que deixe de ser realizada por causa de um pormenor, de um ou outro equipamento ou de uma relva que possa está estragada. Eu posso lhe dizer que os grandes comentários que nós ouvimos ano passado, depreciativos relativamente à reedição da Ficacol com um novo nome da ExpoH, era de que aquela relva vai ficar uma destruição. Ela já não era perfeita quando nós começámos, como sabe. Portanto, no fundo, no Parque de Mandanelho, que supostamente devia ser toda uma área de relvado, ela era muito mais ervada do que relvado. Mas, apesar de tudo, havia zonas verdes com muita qualidade antes da organização da feira. E eu próprio tive algum receio como é que isto vai ficar depois de desmontarmos a feira. A verdade é que, passado 3 semanas... De um intenso trabalho dos profissionais, e eu aqui também quero lhes fazer esse reconhecimento, dos profissionais que estão afetos ao Parque do Mandanelho, um intenso trabalho de rega, de recuperação de relva, etc., e o parque estava melhor ainda do que estava antes do início da feira. E este ano vai acontecer exatamente a mesma coisa. Uhum. Há trabalho, há distribuição que é feita, porque tem mesmo que ser, a montagem dos tantos implica a circulação de máquinas, implica a circulação de empilhadores, mas nós já fizemos alguma recuperação para o início da feira, entre a montagem e o início da feira. Já fizemos alguma recuperação para que não haja zonas onde possa haver pessoas que possam torcer um pé, que possam cair, etc. Portanto, fizemos esse trabalho no final da feira e da desmontagem. Vamos realmente fazer um grande trabalho, como fizemos o ano passado, para voltar a pôr tudo, para voltar a repor a normalidade, que é isso que nós queremos no Parque do Mandanelho. E, portanto, é isso que vai acontecer claramente. E faz sentido este certame durante 9 dias, num tempo de crise? Faz porque nós nos adaptamos à realidade. Nós, no fundo, adaptámos-nos à situação de crise que nós temos, nomeadamente na fixação do preço dos bilhetes. Faz porque nós adaptámos à situação de crise na forma como foi estabelecido o orçamento da própria feira, nomeadamente em termos culturais. Ou seja, nós temos uma determinada expectativa de público em função do tipo de espetáculo que temos. E, portanto, em função da expectativa que temos, sabemos qual é o valor do custo do espetáculo que devemos ter. Ou seja, se nós temos uma expectativa, por exemplo, a um domingo, de não conseguir mais do que 3 mil pessoas, por exemplo, não vamos contratar um espetáculo que custa 30 mil euros, por exemplo. Temos que contratar um espetáculo que, apesar de tudo, seja atrativo para as pessoas, que corresponda ao gosto maioritário que as pessoas têm, e nós sabemos que há tipo de estilos musicais que podem ser muito agradáveis para mim, mas eu sei que a grande maioria das pessoas não alinha com o mesmo tipo de registro em termos de gosto musical. E, portanto, nós adaptamos também a isso. E, portanto, o que este ano foi feito ainda com mais empenhamento e com mais profissionalismo por parte da organização, aliás, posso dizer que foi, de facto, uma medida assumida pelo Sr. Presidente da Câmara, de que o orçamento funcionamento da feira tinha que ser feito com muito rigor e com muita contenção, mas sem prejudicar a expectativa e a capacidade de atração do público. E eu acho que esse trabalho está a ser feito e está a ser bem feito. Não fora realmente as condições climatéricas no segundo dia, sobretudo no domingo, e estaríamos completamente satisfeitos. E, portanto, esse trabalho também está a ser feito, porque portanto, essa é a adaptação que nós fazemos ao momento de crise que todas as pessoas estão a viver. Encurtar este tipo de certame para menos dias, para poupar algum dinheiro... Seria, na minha opinião, aliás, temos experiências próximas de nós, em que a feira começa, por exemplo, à quinta-feira e termina ao domingo ou termina à segunda-feira, e não são a mesma coisa. Portanto, organizar um espetáculo a uma quinta-feira não é a mesma coisa que organizar um espetáculo a uma sexta-feira ou um sábado, porque na quinta-feira é véspera de sexta em que as pessoas ainda trabalham. Sexta e sábado já não, porque, salvo raras exceções de algumas pessoas que têm algumas atividades, nomeadamente agrícolas, etc., quem que trabalham ao sábado de manhã, mas... vir a um espetáculo à sexta-feira à noite é uma coisa completamente diferente do que vir a um dia útil da semana ou um domingo. E também nos adaptámos à realidade em função do preço dos bilhetes, ou seja, todas as pessoas hoje sabem, apesar de ter corrido aí algum boato que o espetáculo de Manuel custaria 6€, portanto, isso, felizmente, esse boato não passou, mas todas as pessoas hoje sabem que entrar na Expo H nos dias de bilhetes pagos, custa apenas 2,5€ por pessoa, que é um preço perfeitamente acessível. Uhum. Acho que portanto, é acessível feira... mesmo, por exemplo, uma família, 4, 5 elementos nos tempos que correm, mesmo esses 2,5€ para todas as noites, é um preço razoável? Nós podemos entrar um pouco nessa discussão com duas perspectivas completamente diferentes. Eu normalmente gosto de encontrar sempre o ponto intermédio dessas duas perspectivas. Há quem ache que 2,5€ é muito para entrar na feira, mas se estivéssemos a falar de 1€, as pessoas continuam a dizer que é muito para entrar na feira. Nós vemos pessoas que manifestam essa dificuldade em pagar 2,5€, mas depois vemos que as pessoas todas trazem um ou dois telemóveis no bolso e que sustentar um ou dois telemóveis tem um preço que as pessoas suportam. Portanto, se na Expo H vierem uma noite que seja à feira, trouxerem a família, trazem os seus filhos e pagarem 2,5€ por pessoa, não acho que seja um esforço que as pessoas não possam suportar, porque todos nós temos que fazer o nosso próprio regime, na nossa própria casa, na nossa família, há coisas que nós podemos comprar, há coisas que nós não podemos comprar. Se de vez em quando vamos um pouco além daquilo que devíamos ir, temos que encontrar formas de contornar e de compensar isso noutro tipo de gasto, e portanto acho que todas as famílias têm condições para poderem vir a Expo H. E depois também temos que ver uma coisa, a Câmara Municipal, obviamente, também está sujeita a um regime de contenção muito grande e que se vai agravar, como todos nós sabemos, e, portanto, não pode organizar um evento desta natureza proporcionando tudo de forma gratuita às pessoas. Todas as pessoas acham que é muito o valor que se paga por um stand na Expo H. Se nós formos ver as entidades que estão na Expo H, do tipo clubes, associações e PSS, pagam apenas 20% do preço normal de um expositor. E o preço que um expositor paga não é suficiente para o custo que a Câmara tem no aluguer à empresa que nos instalou a feira com o stand, sem contar com toda a despesa que a Câmara tem com os seus próprios meios, porque toda a rede de energia elétrica que existe na feira é a Câmara que monta, toda a rede de abastecimento de água e esgotos é a Câmara que monta, a vedação, a vigilância, portanto, tudo isso são encargos e custos que a Câmara tem para a Expo H, que não se refletem no preço que os expositores pagam por cada stand. Portanto, dizer-se que não acho nada exagerado, porque os preços que nós aplicamos para os expositores são, no fundo, equivalentes àquilo que é o custo que a Câmara assume junto da empresa que nos aluga os stands. Uhum. E, portanto, todo o outro custo nem sequer é reportado, transferido. Mas esse não reduziram em relação ao ano passado? Reduzimos esse custo em relação ao ano passado, porque eu, por acaso, tenho este método de... na minha vida não sou capaz de o fazer, mas no exercício de funções da Câmara, não sei onde é que eu vou arranjar habilidade, mas vou arranjar habilidade para ter alguma capacidade de negociação. E, portanto, os primeiros contactos fiz com a empresa que nos instalou a feira o ano passado, pedi-lhes, mandem-nos o orçamento, as quantidades são estas, mandem-nos o orçamento. Mandaram-nos o orçamento exatamente com os mesmos valores que tinham, com os mesmos preços unitários que tinham sido usados na feira de 2010. E eu o que fiz foi a seguir telefonar para a empresa, para o responsável da empresa, e dizer-lhe, olha, a Câmara Municipal sofreu 10% de corte do orçamento de Estado só nas receitas normais que nós temos. E, portanto, nós estamos a refletir exatamente esse 10% em todos os nossos fornecimentos. Se quiser fazer a feira cortando 10% aumento nos preços unitários, vai ter feira. Se não quiser fazer a feira, não vai ter. E, portanto, foi exatamente isso que ele fez. No passado uma hora, mandou-me um orçamento com menos 10% em todos os preços. E, portanto, o negócio ficou feito assim. Portanto, tem que se usar de muita capacidade negocial, de muita capacidade de no fundo, de esmagar preços, que é a expressão que eu uso, para que se consiga realmente fazer uma feira com alguma contenção económica, que é aquilo que Mas se mesmo assim, portanto, abaixo dos 2,5€ seria impensável? Era completamente impensável. Posso dizer que os 2,5€, dentro das expectativas, da estimativa que nós, os cálculos que nós fizemos de presença de público em cada um dos espetáculos, em função da capacidade de atração de cada um deles, no fundo nós, se tudo bater certo com as nossas expectativas, nós chegamos ao fim mais ou menos com um equilíbrio entre o custo dos espetáculos e as receitas de bilheteira. Agora, há fatores imponderáveis que nós controlamos, nomeadamente o que aconteceu na noite de domingo, ou seja, a noite era demasiado fria para trazer pessoas ao espetáculo. Portanto, aí tivemos uma pequenina diferença relativamente àquilo que era o custo do espetáculo com a receita de bilheteira. Agora, estamos em crer que essa diferença vai ser compensada, aliás, foi compensada na presença de espectadores no domingo e no sábado com o Emanuel, e portanto estamos em crer que vai ser compensada agora, aliás, no resto do espetáculo. Essa questão dos preços, que foi uma das lições que retiraram da edição do ano passado. Que tiramos do ano 2010. Houve espetáculos que não tiveram a adesão que deveriam ter tido, precisamente por causa do preço elevado dos bilhetes. Exatamente. Eu tive a oportunidade em 2010, logo na primeira noite, portanto, em que o espetáculo era com o Pedro Brunhosa, de verificar que muitas pessoas estavam na entrada da feira com enorme vontade de entrar, mas que de facto não viam, que não conseguiam ter 5 euros para pagar o espetáculo. Portanto, ficaram à porta, no fundo foram ouvindo, apreciaram o espetáculo apenas por audição, mas não tiveram a oportunidade de entrar dentro da feira porque acharam que 5 euros era de facto muito dinheiro. Chegámos ainda a ponderar o ano passado reorientar a estratégia ao nível dos bilhetes, ou seja, para os restantes dias fixar um preço unitário para todos os dias, mas depois acabou por haver uma decisão no sentido de não fazer isso e, portanto, este ano, felizmente, conseguimos, no fundo, eu defendi muito sempre essa opção e estou muito satisfeito por este ano ter sido essa a estratégia, ter sido essa a vontade de, no fundo, de toda a organização, que no fundo é um órgão colegial e, portanto, acho que as decisões são partilhadas, é assim que devem ser, e felizmente conseguimos todos estar de acordo em relação a isso. Disse na conferência de imprensa de apresentação desta Expo H que a feira ainda não tinha começado e já era um sucesso. O que é que o levava a fazer esta afirmação e, no fundo, a ter tanta confiança no sucesso da edição 2011? Ora bem, a minha expectativa muito favorável nesse dia era exatamente correspondente ao facto de, nesse dia, tudo aquilo que eu esperava que acontecesse ao nível da, quer dos trabalhos de montagem, quer da adesão de expositores, quer até a própria expectativa que nós na altura tínhamos relativamente àquilo que seriam as condições climatéricas, portanto eu estava de facto muito satisfeito com isso. E a verdade é que tudo correspondeu de acordo com aquilo que eu esperava, ou seja, tivemos mais expositores novos relativamente à edição 2010, temos um tecido empresarial muito bem representado e que não se esgota nos empresários de Oliveira do Hospital. Temos empresários de fora do concelho, de Tábua, de Carregal do Sal, de Coimbra, etc. Portanto, temos de facto uma representação muito, muito interessante do nosso tecido empresarial e temos também uma representação muito interessante das chamadas áreas institucionais, ou seja, há pouco falei no stand da Atchistur, temos uma presença muito interessante da Confraria do Queijo da Serra a propósito da candidatura do Queijo da Serra às Sete Maravilhas, temos a presença da ANCOS, temos a presença do Turismo Centro de Portugal, temos a plataforma de desenvolvimento da região interior centro, que é de facto uma criação da própria Câmara e na qual a Câmara está muito empenhada, no sentido de que realmente cumpra muito bem o seu papel, que consiga atingir os objetivos e a ambição que levou à sua criação. Portanto, essa presença também está assegurada na feira, o que é também para nós uma grande satisfação. Portanto, a área institucional dessa forma está também muito bem representada. Depois temos também a chamada Expo Social, que tem um contexto muito próprio na Expo H, no sentido de dar visibilidade, dar capacidade expositiva à chamada nossa economia social, que hoje tem, de facto, muita, muita importância no nosso concelho. Portanto, eu já nessa altura sabia que essas presenças estavam asseguradas com expositores com boa capacidade de representação do concelho. Portanto, eu já nesse dia me sentia muito satisfeito e, obviamente, hoje também me sinto. Não é? E daqui até domingo está confiante que ultrapassa as expectativas estipuladas pela organização? Sim, completamente, porque repara, no fundo, o trabalho de preparação é aquele que é mais exigente. ou seja, toda a montagem da feira é de facto aquela que é mais exigente, a partir da inauguração é como se ligássemos o piloto automático do comboio e ele circula normalmente, e é isso que está a acontecer. Não há descarrilamentos, não há... há sempre pequeninas coisas imponderáveis. Agora foi aquela luz que se fundiu, é preciso substituir. Agora é na casa de banho que é preciso manter a limpeza sempre em condições, nos vários sanitários que estão disponíveis para o público, para os expositores, etc. Portanto, são pequenos pormenores que o próprio comboio em andamento consegue resolver. E, portanto, tudo isso foi planeado, tudo isso foi planificado, existem as pessoas destinadas para cada tipo de função e, portanto, no fundo o piloto automático está ligado, portanto, o trabalho que havia a fazer estava feito antes, agora e, está, portanto, tudo dentro da normalidade. Espera no domingo ou na segunda-feira, melhor dizendo, poder fazer um balanço muito positivo. Muito desta, positivo. Tenho essa expectativa. Tenho essa expectativa. Acho que o Sr. Presidente da Câmara vai ter a oportunidade de dizer mais uma vez que valeu a pena este esforço, valeu a pena este investimento. É ele que tem, de facto, esse mérito, é ele que tem, de facto, o direito e o gozo de poder dizer valeu a pena, estamos muito satisfeitos e, portanto, eu quero lhe dar essa alegria, como é evidente. É uma política do Executivo liderado. Exatamente, por ele. Exatamente. Obrigada por esta entrevista, Francisco Rodrigues. Foi com muito gosto. Por ter estado aqui presente numa semana particularmente difícil em termos de trabalho. O Francisco Rodrigues, que é um dos homens fortes ligados à organização da Expo H, a Feira Regional de Oliveira do Hospital, que começou no sábado e que está a decorrer, aliás, até ao próximo domingo no Parque do Mandarim. Na próxima semana faremos então um balanço mais completo desta edição 2011 da Expo H. Fique na nossa companhia. Até lá.